A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Já estavam a sentir falta da nossa jukebox, pois ela aqui está cheia de bons sucessos. São três de cada vez, mas momentos fascinantes, momentos únicos da música dos anos 70, 80 e 90. Hoje vamos ficar pelos 80s, recordando o primeiro Come On Eileen, Dixie's Midnight Runners, de certeza que se lembra. Recentemente esta música até foi usada num anúncio de televisão, salvo erro para um banco, não sei se estarei a dizer asneiras, mas penso que foi. Em seguida vamos ouvir aquela que foi considerada em 1987 a voz do ano. Era um jovem revelação de seu nome Rick Astley. E a canção que vamos ouvir é um clássico, Never Gonna Give You Up. Para fechar com chave de ouro, mais um dos ídolos da década de 80, Whitney Houston, I Wouldn't Dance With Somebody Who Loves Me. Quem é que não se lembra destas canções? São êxitos eternos que trazemos diariamente aqui à sua jukebox. É só questão de não esquecer as nossas emissões e ouvir-nos aqui na sua rádio. Get ready! Here we go! Jukebox! Thank you.

Jukebox.